Vem, vem, vem. Deixa eu te amar só um pouquinho. Lá vem o gato. Sou um gato louco por carinho. Oi, oi. Carente de amor. É como eu estou. Cachorrão, como é que é? Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. Saudade. Venha me arranhar. Parceiro Bolo, ele, companhia do Cajá. Oh. Ele é Maria. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Os irmãos Cajá e Bolo, sempre aqui. E a torcida do Leão, feliz da vida. Cadê a torcida do Leão? Estou feliz, sem ter mesmo você. Quem tá feliz aí? Domingueira, top da linha de Mosqueiro, Ponte de Elias, trilogia. A trilogia da saudade chegou. Estou feliz, sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado.

Aniversário da nossa rainha. O tempo que eu vim descobrir. Meu irmão, o bicho vai pegar. Meu amor, dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me... Eu já tô me convidando. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Acenta o pavio. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer, podes crer, podes crer. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro. Bota pra cima, meu DJ! Bora, mosqueiro! Diferente, diferente! Bora, Lucy! Tá chegando o seu aniversário! Vai ser muito chope! Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Você não quer? Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de sapatinho, bora, não vai! Me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de mim. Bora, minha trilogia! Como é que é? Estou na sua casa, quero ir no cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Bonita Ponte do Elias, cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, já detonando a saideira, que é gostosa. Mosqueiro, Ponte do Elias, com esse seu jeito, é a do Igueira Top, domina o meu coração. É trilogia, sucesso. Quero te deixar. Bora, cachorrão! Não quer, não quer. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Alô, Júnior Monteiro, detona aí, meu DJ. Bora, mosqueiro. Pra relembrar, cachorrão, pra relembrar, como é que é? Eu era feliz, sem saber. Isso me revolta. Tudo que eu fiz foi sem querer. Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade. Aí, mosqueiro, tanta curtição, quanta liberdade, quantas horas são, tanta falsidade. Tô doente de saudade. confiar. Foi preciso perder pra aprender a valorizar. A mina de fé, a mina de fé. Eu preciso entender, não se deve largar jamais. A mina, a mina. Eu era feliz sem saber. Isso me revolta. Tudo que eu fiz foi sem querer. Será que tem volta? Só quem tá amando aí, como é que é? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor. Como eu vacilei. Você tá amando? Tô doente de saudade. Ai, cachá e bolo! Tanta curtição, tanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade. Tô doente de saudade. E eu? Valeu, Dani! Seguidora da trilogia. Não te magoar. Pode confiar. Foi preciso perder pra aprender a valorizar. A mina de fé, a mina de fé. Eu preciso entender, não se deve largar jamais. Obrigado a todos os nossos seguidores, participantes. Obrigado de coração a cada um de vocês. E próximo sábado, nosso encontro está marcado é aqui no Ponte do Elias. Até 23h30 você não paga ingresso para curtir a trilogia. Aqui no Ponte do Elias, sábado, 4 cervejas por R$10. Até 1 da manhã. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima, meu DJ. Obrigado, Bosqueiro. Aí, Luci. E aí? Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Obrigado, Bosqueiro, mais uma vez. Estão juntos. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Paixão, são coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Eu vou ser o Arthur, um abraço a você, Arthur. Tá no berço hoje. Um abraço pra você, Arthur. Que o Papai do Céu abençoe você grandiosamente, meu brother. Sucesso. Estamos juntos, garoto. Sabe que é nóis. Obrigado, Luci, mais uma vez. Nossa rainha da saudade. Beijão, viu? A todos vocês aí. Sabe que é nóis. Galera, sempre curtindo a nossa trilogia. Ah!